que escorre entre os dedos que unem nós dois. Na escuridão você era a luz que se foi. Nas cartas que eu guardei vão contar que eu te amei. Não foi culpa sua nem minha. Tinha que ser com a tua boca na minha, amor. Não foi culpa sua nem minha. Cala tua boca na minha, amor. O tempo escorre entre os dedos que o foi culpa sua, nem minha. Tinha que ser.